Todos os homens dizem que gostariam de ser assim, tal como o Roberto diz. Depois também ouvimos por aqui e recordámos Glenn Deiros com Nothing Gonna Change, My Love For You, um grande tema dos anos 80 que também hoje recordámos por aqui. Bem, e por falar em recordar, é a altura de passarmos à nossa habitual efeméride. Efeméride semanal. Manuel Augusto Martins Tristão da Silva nasceu em Lisboa a 17 de julho de 1927, mais conhecido como Tristão da Silva. De origem humilde, o fadista iniciou sua carreira no ano de 1937, com apenas 10 anos de idade, no Café Mondego, em Lisboa. Devido à sua idade, só podia atuar nas matinés de domingo e era conhecido como o Miúdo do Alto do Pina, pseudónimo dado ao vencer um concurso realizado no bairro onde morava. Adota o nome artístico de Tristão da Silva, com o qual alcança o sucesso em 1954 com as canções Nem às Paredes Confesso e Maria Morena. A sua voz, ao mesmo tempo grave e suave, e seu estilo romântico conquistou muitos fãs. Foi o primeiro artista português a antever as possibilidades das transmissões de rádio como divulgação do seu trabalho, e dessa então nova invenção fez largo uso. No ano de 1955 faz uma digressão à Ilha da Madeira, já em 56 faz digressões em Espanha e em África. Em 57 foi o segundo artista a apresentar-se na RTP num programa transmitido na Feira Popular de Lisboa. Vai para o Brasil em 1960 e vive por lá até ao ano de 1964. Quando regressou a Portugal durante esse período na América do Sul, apresentou-se na Bolívia, Chile, Paraguai, Argentina, Uruguai e Peru. Os seus maiores sucessos são Nem às Paredes Confesso, Maria Morena, Da Janela do Meu Quarto ou ainda Aquela Janela Virada para o Mar. É o tema que hoje vamos também ouvir aqui no Alcântara da Lua e que vamos recordar. Mas antes deixe-me dizer-lhe que Tristão da Silva gostava de jogar bilhar e era considerado um bom praticante desse jogo. Sofria de gagueira, mas isso nunca atrapalhou as suas apresentações. Quando morou no Brasil, foi proprietário de um restaurante de comida típica portuguesa. O seu filho, Tristão da Silva Júnior, segue os seus passos ainda hoje como cantor. Recordamos hoje no Alcântara da Lua Tristão da Silva, precisamente por a 10 de janeiro se assinalar a sua morte, ele que falecia em 1978 num acidente de automóvel neste dia 10 de janeiro, tal como lhe disse. E tal como lhe disse também, recordamo-lo hoje aqui no nosso espaço com um dos seus temas mais conhecidos, Aquela Janela Virada para o Mar. Na boca da barra tentando perder-me, aquela janela virada para o mar. Sei lá quantas vezes desci esse tejo e fui pro mar fora com a alma a sangrar, levando na ideia os lábios que invejo e aquela janela virada para o mar. Marinheiro do mar alto, quando as vagas uma a uma prepararem-te um assalto para fazer teu barco em espuma, repara na quilha bailando na crista das vagas gigantes que o querem tragar. Se não tens cautela, não pões mais a vista naquela janela virada para o mar. Mais forte escorrera, lembrando-me em noites de mar e do luar, dos olhos ganhados que estavam à espera naquela janela virada para o mar. Mas quis o destino que o meu mastro doente, já velho e cansado, viesse a encalhar na boca da barra e mesmo de fronte daquela janela virada para o mar. Marinheiro do mar alto, olha as vagas. largas uma a uma, preparando-te um assalto entre montes de alva escura. Por mais que elas bailem numa louca orgia, não trazem desejos de me torturar, como aquela doida que eu deixei um dia naquela janela virada para o mar. Marinheiro do mar alto, olha as vagas uma a uma, preparando-te um assalto entre montes de alva espuma. Por mais que elas bailem numa louca orgia, não trazem desejos de me torturar, como aquela doida que eu deixei um dia naquela janela virada para o mar. Marinheiro do mar a tu. Tristão da Silva, que falecia a 10 de janeiro de 1978, hoje recordados no Ao Canto da Lua. Ao Canto da Lua. Sinta-se bem. Ainda bem que continua ligado ao Canto da Lua, nesta noite, aqui na sua rádio preferida, neste mesmo dia, neste mesmo espaço. Já sabe que o Canto da Lua está por aqui todas as semanas, com grandes canções como estas duas que vamos ouvir nos próximos minutos. Já vamos ter a oportunidade de ouvir o novo tema de Tony Carreira. É um tema que faz parte do seu mais recente trabalho, que vem incluído nesse álbum dos 25 anos de carreira. Mas antes vamos ouvir Banda Desenhada com o tema Ressuscita-me, um projeto desfeito, mas que é sempre bom recordar uma grande balada que houve agora também aqui no Ao Canto da Lua. Boa noite. Eu quero que faças parte do meu clã, mesmo que seja amanhã. Estou na encruzilhada, fase mal passada, são coisas da vida. O meu azar, não vou me redimir. Aprender a recomeçar com os meus passos caminhar na tua direção. Tu és o meu eu, aquilo que sou é teu. Ressuscita-me. Muda tudo o que está para mudar. Volta a pôr um brilho no meu olhar. És o meu eu, aquilo que sou é teu. Ressuscita-me. Muda tudo o que está para mudar. Ressuscita-me. Eu quero que faças parte do meu plano, mesmo que seja amanhã. Aquilo que sou é teu.

Ora, está a voz de Paula Fernandes com um ser amor também a passar pelo Ao Canto da Lua nesta noite. E como estamos em início de ano, por que não sugerir-lhe a si que também nos sugira alguns novos passos para o Ao Canto da Lua? Sim, porque é também sempre importante ouvir a sua palavra, especialmente a sua, que é ouvinte habitual do nosso programa. Desde já, obrigado por, ao longo de todos estes meses, estar connosco. E não se esqueça de uma coisa, a vida é feita de escolhas. E quando você dá um passo à frente, inevitavelmente, alguma coisa fica para trás. Pense nisto. Solo ieri c'era lei nella vita mia, solo ieri c'era un sole che metteva allegria, e io mai credevo proprio che mai più andasse via. Forse è stata tutta qui la mia ingenuità, solo ieri quando era più leggera la mia età. Ora so, si paga in pianto però, per crescere di più, ora lo so. Parlerò al futuro perciò, guarderò più in là nel tempo, con la convinzione che ho, che da questo momento ne uscirò. No, non può finire qui, la vita inventerò, ancora per un po'. No, non può finire così, qualcuno troverà e rinascerò. Già da domani poi, pensando ad oggi dirò, è solo ieri ormai. Prima cosa che farò, via non butterò tutto quello che di buono costruito fino a qui, e da qui io ripartire vorrei dai nuovi passi miei, ricomincerò. Parlerò al futuro perciò, perché c'è compreso il mio, qualche idea in testa ce l'ho, ad arrendermi non ci sto. No, non può finire qui, la vita inventerò ancora per un po'. No, che non può finire così, non può finire perché vedo che davanti a me un po' di luce c'è. E allora no, non può finire qui, la vita inventerò ancora per un po'. No, che non può finire così, qualcuno troverò e rinascerò. Ad oggi dirò, è solo ieri ormai. Solo ieri c'era solo lei. E ele é conhecido pelos seus grandes sucessos, como, por exemplo, Un'altra te, Coisas della vita, ainda Solieri, este mesmo tema que acabamos de escutar. São os sons italianos também hoje presentes no Ao Canto da Lua, aqui neste seu espaço romântico na sua rádio. Agora a altura para lhe trazer as habituais sugestões. Vamos a elas. Agenda semanal. Em Ponte de Lima, dizemos que a 18 de janeiro pode ver o projeto Ermo. É às 22 horas na Comunidade Artística Limiana de Ponte de Lima. A entrada é livre. Já no Porto, atua Gisela João a 22 de janeiro às 21h30. É na Casa da Música do Porto. A entrada custa 15 euros. Pode ver Camané ao vivo também no Teatro Ribeiro Conceição, em Lamego, no dia 22 de fevereiro, às 21h30. Digo-lhe ainda que em Estarreja pode ver Mafalda Veiga, a 18 de janeiro, às 21h30, no Cineteatro de Estarreja. O preço varia entre os 10 e os 30 euros. Já em Coimbra pode ver o projeto Noiserve, a 24 de janeiro, no Teatro Académico Gil Vicente, de Coimbra. E em Porto Alegre atua Dina Valério, a 1 de fevereiro, no Centro de Artes do Espetáculo de Porto Alegre. As entradas variam entre os 6 e os 8 euros. Em Torres Novas, The Nevermind Bastards é 25 de janeiro no Teatro Virgínia de Torres Novas. E em Estremoz, até 26 de janeiro, pode ver a exposição de Paulo Correia. Nesta mostra, o autor apresenta uma série de trabalhos que resultam da ambivalência profissão fotografia livre, fazendo incursões em diversas temáticas que abrangem o seu ambiente profissional e pessoal. Em Almada pode ver no Cine Incrível, 25 de janeiro, o projeto da Crazy Diamonds. Já em Setúbal há para ver o espetáculo com Camané, 24 de janeiro, às 21h30, no Fórum Municipal Luísa Todi. A entrada custa 14 euros. Em Reguengos de Monsaraz, veja cinema com o filme Chovem Almôndegas 2, um filme em 3D, para ver a 19 de janeiro. Este é um filme para maiores de 6 anos. As sessões são às 15h30 e às 18h. Já em Castro Verde, a 17 de janeiro, veja a segunda temporada de Pequenos Concertos de Inverno, desta vez com Tango Paris, com Alexandre Catarino na guitarra e melódica e Tiago Catarino na bateria. No Algarve, em Faro, veja Pedro Abrunhosa, a 31 de janeiro, no Teatro das Figuras de Faro. Já nas Ilhas, está marcado esse concerto com a Naifa, em Ponta Delgada, no Teatro Miguelense, a 22 de fevereiro, às 21h30, a entrada custa 10 euros. Na Madeira, pode também assistir ao primeiro Simpósio Internacional de História, Cultura e Ciência da Madeira, que decorre até ao final do mês de janeiro. Esta iniciativa acontece no âmbito do projeto de elaboração do Dicionário Enciclopédico de História da Madeira. São estas as sugestões que lhe trazemos esta semana. Aproveite-as da melhor forma. Agenda semanal. E já estamos na reta final desta edição número 104 do Ao Canto da Lua. Mas ainda temos mais alguns temas para lhe apresentar nesta noite. Espero que esteja a gostar da nossa seleção musical, desde o início e até ao fim. Agora trazemos-lhe os sons de Leandro. Este é o seu mais recente single. Chama-se Não Tenhas Pena de Mim. Logo depois, vamos também recordar os Roupa Nova e Joana com Um Sonho a Dois. Continuação de uma muito boa noite. Se for ao volante, boa viagem. Se estiver no canto da sua casa, permaneça também ligado ao Canto da Lua. Nem te vou acordar. Sonhas com quem já não sou. Para não veres minha dor, vou-me embora sem um morado. Talvez volte a ligar só para dizer-te como estou. Vou dizer que estou bem, que por ti já nem chamo. Até vou inventar que também já te esqueci. Vou falar-te de alguém quando és tu que ainda amo. E antes de

sorriso pra te convencer. Na luz do luar, xananana, xananana, xananana, xananana, xananana, xananana. Ele é tudo que faz bem ao coração. Ela sabe que brinca nos meus sonhos, todo o tempo nos versos que componho. Ele sabe que estou em suas mãos. Ele é tudo que faz bem. Na porta deixa entrar, pra te ganhar de norte a sul. No mundo da lua tudo vai ficar. Descobri que o amor é azul. Quando a gente gosta, o amor é um caso sério, e tem lá os seus mistérios pra te convencer na luz do luar. Xananana, xananana, xananana, xananana, xananana, xananana. Ele é tudo que faz bem. E assim estamos a terminar mais uma edição do Ao Canto da Lua, edição número 104. Como sempre, digo-lhe que foi com muito gosto que por aqui esteve ao longo desta hora de emissão, aqui na sua rádio. Todas as semanas por aqui estamos, basta que nos sintonize, tanto através da internet como através do FM. É sempre com muito gosto que por aqui estamos, de norte a sul do país, nas ilhas e também nas comunidades portuguesas. Já sabe que conto consigo para a semana. E não se esqueça também, sempre que queira, entre em contato connosco. Se ainda não colocou o gosto na nossa página de Facebook, faça-o, basta que escreva Ao Canto da Lua, programa de rádio. Logo depois pode fazer gosto e a partir daí fique também a par daquilo que lhe vamos dando todas as semanas. Ora, aí está a música já a finalizar esta edição com Michael Bolton, A Love So Beautiful, é o tema que fecha esta edição. Tenha uma boa noite, obrigado pela sua companhia, até para a semana.